Boa noite, amigos. Vamos começar. Espera um minutinho aí. Boa noite, São Carlos. Nós somos do Amor, do Rio de Janeiro. E estamos felizes de estar aqui em São Carlos pela segunda vez, já que a gente esteve aqui semana passada para fazer um programa de rádio que a gente estava completamente encaixaçado. O que você tem a dizer sobre isso, Marcelo? Achei incrível a noite. Foi maravilhoso. E hoje também foi maravilhoso ver esse trem passando aí. Foi. E mais maravilhoso ainda vai ficar se vocês chegarem mais perto aí, ó. Pode chegar. É, maravilhoso também tocar com a trupe Chá de Boldo. Acredita. Vamos. Maravilhoso ter o nosso querido Gabriel nos ajudando em tudo. Maravilhosa. Também maravilhosa essa canção que começaremos o show. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Um baby doll de nylon combina com você. Baby doll de nylon combina com você. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Feliz quem pode ver, feliz quem pode ver. Toda visão, o tato, o fato e o prazer. O seu corpo mular, feliz pra esclarecer. Além de todo nylon. Você. Um baby doll de nylon combina com você. Baby doll de nylon combina com você. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Um baby doll de nylon combina com você. Baby doll de nylon combina com você. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Feliz quem pode ver. Feliz quem pode ver. Toda visão, o tato, o olfato e o prazer. E seu corpo mulato decide esclarecer. Além de todo nylon. Você. Você. Um baby doll de nylon combina com você. Baby doll de nylon combina com você. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Um baby doll de nylon combina com você. Baby doll de nylon combina com você. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Thank you. criançada! Ó, retorno! Thank you.

Vocês não estão vendo, mas tem uma criança aqui dançando todas as músicas. Ela dança muito. Ela tá atrás do âmbito. Como é seu nome? Que o âmbito, ela desce da manice. Tainã dança Tainã muito aqui. Tainã arrebenta. Ó. Tá aqui demais. Não pode elogiar muito não, porque criança fica com vergonha, cara. Não, ela tá aqui, ó. E é isso, vamos seguir. Tá todo mundo, vocês estão gostando? Não. Que bom, a gente tá adorando. Vou tocar Raul. Não pede não, que eu toco. Eu vou tocar Raul depois de umas 15 cervejas. Aí eu toco um Raul. Ali no banheiro. Vamos lá, cachoeira. Vamos nessa. Cachoeira! Se tu tá de bobeira, se liga na cachoeira, se liga na cachoeira. Fica enrolando a noite inteira, agulhando besteira, sem nenhuma razão. Bicho, se tu tá de bobeira, se liga na cachoeira, se liga na cachoeira. Fica enrolando a noite inteira, agulhando besteira, sem nenhuma razão. Vê se vive a vida, solte a franga que tá presa. Essa cabeça. Bicho, se tu tá de bobeira, vá plantar bananeira, vá plantar bananeira. Fica picando a noite inteira, agulha e besteira, sem nenhuma razão. Bicho, se tu tá de bobeira, vá plantar bananeira, vá plantar bananeira. Fica picando a noite inteira, agulha e besteira, sem nenhuma razão. Vê que a sua vida tá passando bem depressa. Ei, Nada. Sempre bom, de vez em quando. Bora. E enquanto ele afina, eu lembro que temos LPs de vinil, compactos em vinil e camisetas vendendo na banquinha ali. Não temos CD, CD acabou, mas quem quiser comprar um LP ou um compacto e quem não tiver vitrola, é hora de comprar uma. Porque o vinil está voltando, senão vai ficar desatualizado. Vamos! Lars Ulrich! Salgadinho. É um pouco do pedido. encaixou em mim e me deixou assim. Bebê baixou em mim. Eita! Meu, que mudança. Grande show, grande final de turnê. Estamos aqui finalizando. Na verdade, essa primeira etapa. É, a primeira etapa. A primeira etapa da turnê. A gente está desde há 2 semanas, praticamente, né? Sim. Praticamente, uma semana e meia. Praticamente. Fazendo, a gente começou a turnê aí com a parceria com Fora do Eixo. E todos esses coletivos aí do interior de São Paulo que arrebentam a boca do balão, Massa Coletiva é um. E tá sendo foda acabar aqui em São Carlos, que tem um tempão que a gente quer tocar aqui. Aí essa primeira parte tá terminando aqui com esses malabares de fogo. Está incrível. Chariots of Fire! Bring the fire! Bring the fire. Eu vou tocar... Já que a gente tá falando em fogo, fazer uma homenagem ao Carimbó e ao estado do Pará, que é o estado que mais desmata no Brasil. E aí, enfim, o fogo me lembrou isso. Sei porquê, tudo bem. E por isso vamos tocar isso. Do Carimbó. Isso é carimbó. você. Bem bonitinha, seu homem sou eu. Minha branquinha, eu amo é você. Bem bonitinha, cuidado com meu. Meu amor, vem dançar um bum. Um bum dança só pro lado, até parecer bebum. Vem minha flor, vem preciso um zoom. Vê se mexe esse seu rabo e atropela o urubu. Bonitinha, seu homem sou eu. Vem minha branquinha, eu amo é você. Tá vendendo aí, só em vinil. E vamos nesse ritmo alucinante do trem. Vamos ver se vocês lembram dessa. Thank you. Cadê aí o negócio das motos aí? Fala aí. Interrompendo o som aí, o pessoal que é motociclista, que veio conduzindo uma motocicleta até o evento, as motocicletas foram retiradas dos seus locais onde estavam estacionadas, faixas de pedestre, estacionamento para cadeirante. E elas estão posicionadas em outros locais. Os motoclubes, o pessoal que é integrante de motoclube, ajudou a retirar e guinchar essas motos no braço ali e colocar em outro local. Por favor, verificar onde as suas motos foram colocadas aí. Tudo isso foi evitado para simplesmente o pessoal que estava fazendo, trabalhando com motocicleta para evitar multas, tá? Por favor, verifique onde estão as suas motos para simplesmente não ocorrer nenhum problema, falar que sua moto foi roubada. Ok? Isso. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até mais. Bom som. Usem capacete. Motocicleta é o melhor veículo do mundo. Isso. Ah! Não encha a cara se for dirigir. Bom som, Motorhead, do amor. A gente pode tocar mais uma? Porra, agora eu tenho vontade de tocar a música do... do Mato Reto. Uma mais. Então vai lá, modelo americano. Vamos então agradecer mais uma vez a todo mundo que participou desse negócio aqui. É um prazer estar aqui. Muito obrigado a todos. Isso aí, obrigado ao Massa Coletiva. Obrigado Fora do Eixo e principalmente obrigado a todos vocês. que vieram assistir o show. Obrigado, trem. Obrigado mais maquinista. Especial pro neném aqui sentado aqui no. Obrigado, maquinista. Isso é o maquinista. Nosso público, isso é o público do futuro. E a galera do chá de bolo que deu a carona pra gente aqui. Obrigado a todo mundo que veio aí. Bom sábado, boa noite. E vamos ver o astronauta pinguim. É, tem um monte de cabeça fresca. Exatamente. Qual o nome do lugar lá que vai ter o astronauta pinguim? Metrópolis Dining Club. Vai ter o astronauta pinguim, mais uma banda aqui de São Carlos. Metrópolis Dining Club. Urtigão? Metrópolis. Urtigão? Dailin Club, Bexigão de Pedra. Lembrando que tem as nossas Bando coisas vendendo ali. Eu vi falar, vi falar bem. Vinil, camisa e compacto. Isso. E obrigado a todo mundo que veio. É, quem quiser conhecer mais da banda, entra lá, myspace.com/doamor. É, tem Twitter, tem essa coisa toda. Valeu, obrigado aí, galera. Boa noite. Falou!